Irmãos, tem uma presença de Deus aqui, muito gostosa, irmãos. Muito gostosa. Eu amo Jesus, porque Ele é criativo. Eu amo o Senhor porque a presença dEle, irmãos, ela nunca é igual. Cada vez que eu entro na presença de Deus, o Senhor fala algo, o Senhor faz algo. Ontem à noite nós estávamos aqui no culto jovem, e nós tivemos um culto jovem, ele tem características jovens. O louvor do culto jovem, ele tem características próprias. Então nós estávamos aqui adorando a Jesus de uma forma própria para o jovem. E ontem à noite nós tivemos um tempo muito gostoso. Os jovens vieram até aqui à frente e nós pulamos, dançamos, nos alegramos na presença do Senhor. Irmãos, eu estou com dor nas pernas de tanto que eu pulei ontem aqui na igreja. E eu senti a presença de Deus aqui ontem à noite. E o Senhor alegrou meu coração. Alguns irmãos até se empolgaram demais. A gente tem que cuidar, tem que pedir sabedoria para Deus, graça. Teve um culto jovem, irmãos, que o louvor estava demais. A presença de Deus estava muito forte. E o Michael, o baterista, olha para mim, irmãos, eu vou tentar fazer. Ele estava sentado na bateria tocando, irmãos. Ele estava tão empolgado que ele chegava a pular na bateria para bater com mais força. Irmãos, eu saí daqui com a minha cabeça, irmãos, explodindo. E o meu coração extremamente alegre de ver jovens sendo tocados por Deus. De ver que hoje eu posso pular, dançar e me alegrar na presença de Deus, dentro da casa de Deus. E agora a gente teve aqui um tempo de louvor, aonde eu estou sentindo uma paz no meu coração, irmãos. Então adorarei totalmente a Ti. Não sei se os irmãos sentiram, espero que tenham sentido. Só o violão é gostoso demais. Como é que é, pastor? É agitado ou é devagar? Irmãos, a casca é o menos importante. Se vai ser com o Michael na bateria, quase quebrando a bateria, ou se vai ser só com o Daniel no violão, isso é o menos importante. O mais importante, irmãos, é que você e eu, que a gente consiga juntos, a cada reunião, entrar na presença de Deus. Entrar na presença dEle, adorar a Ele, estar perto de Deus. Amém? Isso tem nada a ver com a palavra, irmãos. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos. Aleluia. Marcos, capítulo 15. Aleluia. É 16 o capítulo, irmãos. Marcos, capítulo 16. Um texto que faz parte da minha história, irmãos. Marcos capítulo 16, verso 14 em diante. Aleluia. Vê se tem alguém aí do teu lado com dificuldade de achar, ajuda. Marcos capítulo 16, versículo 14 em diante. Irmãos, todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém, irmãos? Irmãos, o que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus viveu nessa terra, caminhou por essa terra, andou como Deus nessa terra, fez sinais, maravilhas, prodígios, fez coisas que nunca tinham sido feitas nessa terra. Irmãos, o Senhor Jesus operou milagres, coisas impossíveis aos olhos humanos. Acabou o vinho, o Senhor Jesus foi lá e transformou água em vinho. Acabou o pão, o Senhor Jesus foi lá e multiplicou o pão. Tinha um jovem possesso e o pai já não aguentava mais ver o filho sendo humilhado pelo diabo. Os discípulos tentaram e não conseguiram, o Senhor Jesus foi lá e expulsou o demônio do jovem. E os discípulos foram vendo, foram vendo, foram vendo. Irmãos, eu imagino que os discípulos de Jesus, cada dia que eles acordavam, eles deveriam ter o sentimento: qual será o milagre de hoje? Irmãos, imagina andar com Jesus, irmãos. Eu tive a oportunidade de andar com alguns homens de Deus já. Tive a oportunidade de frequentar, de ir em cultos, aonde ia estar o pastor fulano de tal. Lá em Curitiba, uma vez, peguei a Juliana, nós éramos namorados. Ia ter um cantor numa igreja grande lá. E eu disse: Juliana, amor, vamos lá. É um homem tremendo, é um homem de Deus. E o meu coração, irmãos, se encheu de expectativa. O que que vai acontecer nesse culto? Aonde tem um homem de Deus, quem está na volta, tem expectativa ou não tem? Tem. Eu ganhei uma viagem em 2006, irmãos, para a Nigéria, para ver o evangelista Reinhard Bonnke. Irmãos, quando eu ganhei essa viagem, eu fiquei pensando, o evangelista, ele trabalha com cruzadas, tem cultos com mais de 1 milhão de pessoas. 5 noites de cruzada, a média é 3,6 milhões de novos convertidos. Os cartões, coisas simples. Curas, milagres, muitas. Eu lá tive a oportunidade de ver um paralítico levantado numa cadeira de roda e até a frente dar o testemunho. Como eu sabia disso? Quando eu ganhei a viagem, o meu coração na hora se encheu de expectativa. Meu Deus, eu trabalhava no escritório dele aqui no Brasil. Então nós íamos ter uma reunião fechada com ele, e eu já visualizei eu chegando perto dele, apertando a mão dele. Irmãos, com todo respeito e carinho, eu muito, muito puro, eu acho. Sabe o que eu imaginava? Que eu ia chegar perto daquele homem, e que quando ele apertasse a minha mão, irmãos, ia sair poder dele, ia me jogar longe, irmãos. Porque eu estava vendo o homem fazer prodígios. Eu pensei que ele ia estender a mão para mim e eu ia voar. Bum! Ia cair orando em línguas. Eita, aleluia, mistério, poder de Deus. Não aconteceu isso, igreja. O homem é normal. Ele toma café, ele almoça, ele faz coisas normais. Mas ele tem pregado a palavra. Os discípulos, irmãos, eles andavam com Jesus. Entende a dimensão disso? Eles andavam com Jesus e cada dia era uma surpresa. O que será que o mestre vai fazer hoje? Oh, está vindo a tempestade. Ah, hoje ele acalma a tempestade. Homens que andaram com Jesus como os discípulos foram privilegiados demais. Foram privilegiados demais. Irmãos, às vezes a gente lê milagres, vê testemunhos, vê coisas, e a gente tem dificuldade de crer, não tem? Outro dia na célula, eu compartilhei com os meninos lá um braço que cresceu e um deles: ah, pastor, isso não. A gente tem, é natural do ser humano, dificuldade de crer em algo que não é normal. Irmãos, alguém aqui acredita em ET? Glória a Deus. Glória a Deus. Fiquei esperando para ver se ia ter um irmão que ia pular e dizer: ah, amém. Não. Irmãos, ET é demônio, irmãos. Desculpa a forma simples de resumir. Existe, existe, existe demônio sim, irmãos. Estão aprontando, enganando muita gente, escravizando e destruindo o povo. Mas nós, com a nossa razão, temos dificuldade em crer em algo sobrenatural. Esses homens que estavam vendo constantemente os milagres, não era assim, irmãos, um culto a cada 8 anos aconteceu um milagre. Não, isso aqui era o normal de Jesus, era o sobrenatural. O dia a dia dele era assim. Por onde ele passava? Esses homens Quando Jesus morreu, quando o Senhor Jesus morreu, tiveram as reações mais diferentes que se pode imaginar. E depois disso, eles tiveram dificuldades enormes, sendo que antes de morrer, o Senhor Jesus ensinou, explicou, pregou para eles, falou que era necessário que ele morresse, falou tudo. E quando aconteceu, foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Irmãos, o Senhor Jesus preparou eles para esse momento. E quando chegou, eles quase perderam a fé, quase perderam a esperança. Tu imagina tu ver o teu Deus pregado numa cruz e morrendo. E aí depois o Senhor Jesus ressuscitou, voltou, apareceu para muitas pessoas, fez muitas coisas. E aqui, antes de subir aos céus, o Senhor Jesus encontra os discípulos de novo. Aqui ele encontrou só os que tinham, né? Já, o Judas já não tinha mais, irmãos. E aí ele pega e a primeira coisa que o Senhor Jesus faz, censurou-lhes a incredulidade. Irmãos, é a mesma coisa, tu vê diariamente algo, e um dia tu acordar de manhã e duvidar. Ah, isso não é bem assim. Como que não é cristão? O Senhor Jesus tem poder para salvar. E aí tu vive 8 anos dentro da igreja. E daqui a pouco tu para e pensa, será? O Senhor Jesus tem poder sobre as enfermidades. Aleluia. Novo convertido. Descobre o evangelho, irmãos. E sai pregando para todo mundo. Novo convertido, ele chega em casa. Já olha a família toda envolvida com outras religiões. Um histórico, uma cultura natural do Brasil. A família inteira, já há 82 gerações, segue uma outra religião. E agora o novo convertido chega em casa, já diz, mãe, a senhora está nesse pecado, naquele e naquele outro, nós temos que destruir isso aqui tudo, isso aqui é do diabo, esse coelho... E detona com tudo. E aí a família não entende nada, diz, não, tu está ficando, é louco, te acalma. E assim o novo convertido faz por um bom tempo. Vamos comer, aí o pai vai comer, foi sempre assim. Quando o pai está levando o garfo para a boca, o novo convertido já diz, ô pai, coração ingrato, hein? Não vai agradecer pelo alimento? Está em pecado. E começa a bater de Bíblia na família. Irmãos, isso é normal, não é o ideal, não é o melhor. Mas quando eu descubro algo muito bom, que resolveu o meu vazio, eu vou tentar... Mas vai com calma com a tua família, vai devagar, o Senhor vai dar graça, ora mais, fala menos, apresenta mais eles a Deus, depois tu vai ter tempo, Deus vai criar oportunidades. Um pastor de Santa Catarina que eu tenho escutado muito, ele deu um testemunho um dia e eu escutei. Ele se converteu e ele era drogado, ele era muito louco, assim, tinha uma vida doidona. E aí ele se converteu e se converteu mesmo, ele era o traficante do bairro. E aí uma irmã foi fazer uma visita para ele, e aí chegou na casa dele, e ele convertido ao Senhor, né? E já disse, esse quadro aqui, de uma banda muito famosa da época, esse quadro aqui é do maligno, vamos quebrar ele, irmã. Novo convertido. Isso aqui não é de Deus. Tira, irmã, leva embora. Isso aqui não, leva embora. Irmãos, ele diz que a mulher levou metade da casa dele embora. Tudo que ele tinha era do maligno. Uns dias depois, ele encontra a irmã na rua, fumando. Aí ele olhou e disse, ah, crente Hollywood, a crente foi lá e disse que tudo que eu tinha era do diabo, agora está aí fumando. Irmãos, calma, vamos com calma, vamos respeitar o coração das pessoas, mas vamos crer no poder do Evangelho. Vamos crer que aquilo que eu tenho orado, o Senhor tem escutado. Eu tenho orado pela minha família, e eu particularmente tenho feito isso, e o Senhor tem me ouvido, irmãos. Como? Por que que eles não estão tudo aqui, Vinícius, pastor? Ó, irmãos, eu ainda não sei te explicar por que que eles ainda não estão, mas eu te garanto que em breve eles estarão. Porque nós temos orado, eu preciso crer no evangelho que eu tenho aprendido, irmãos. Eu preciso dar crédito para a palavra de Deus. O que que a palavra de Deus me ensina? Eu preciso crer. O Senhor Jesus falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Amém, irmãos? Ah, tu fala isso porque tu não conhece um tio que eu tenho. Irmão, o tio não mora contigo. Então, ora por ele, apresenta o evangelho para ele, mas a tua casa, não abre mão. Não abre mão de orar pelos teus amados. Mas, irmão, creia no Senhor. O Senhor foi ali, então, censurou a incredulidade dos discípulos. Povo incrédulo, para de duvidar. Irmãos, a dúvida, ela está plantada dentro da gente. Tem pessoas que passam a vida inteira procurando respostas para suas perguntas. E quando acha a resposta de uma pergunta, já promove a outra. Já tem uma na fila esperando. E assim fica com dúvida. Uma pessoa indecisa. Pensa num empresário, irmãos. Um empresário que foi bem sucedido e numa fase da sua vida, a dúvida pegou seu coração. Os irmãos que trabalham com comércio. Aí o irmão está lá e precisa fazer as compras de material e ele está em dúvida. Eu compro isso, eu compro aquilo. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou comprar? Não, mas a crise, olha o dólar, olha isso, olha aquilo, aquele outro. O mercado está parado. Não vou comprar nada. Ficou em dúvida. E não fez nada. A dúvida paralisou ele. Ah, mas e se isso, e se aquilo? E o medo, e se não der, e se não for? E de repente, e travou. E aí chega o cliente e pede, eu queria aquela peça assim, assim. Ah, estamos em falta. Por que está em falta? Porque teve dúvida no coração. Espiritualmente é igual. Por que tem crente que recebe os dons e tem crente que não recebe? Ai, pastor, isso é polêmico. Irmãos, tem crente que recebe porque crê, ora, busca. Se consagra, tem uma vida transformada, e Deus cumpre a palavra dele, e a palavra dele diz que nós temos que buscar com zelo os dons, e que ele nos dará. Mas por que tem uns que não tem? Por que tem outros que tem? Porque às vezes eu preciso vencer dúvidas do meu coração. Irmãos, com toda liberdade, eu tinha dúvida se esse negócio de orar em línguas era de Deus ou não, irmãos. Porque eu já tinha visto tanto abuso do dom, tanta gente às vezes com um caráter muito ruim. Trabalhei numa empresa, vi coisas erradas, e os mais errados eram os que oravam em línguas de manhã. Fiquei em dúvida, tive dúvida do dom. Cheguei a dizer, Deus, o dom de línguas eu não quero. Por quê? Porque o que eu estava vendo era errado. Um dia vi um pastor dando aula do dom de línguas. Igual aula de inglês, irmãos. Mesma coisa. O pastor disse, olha, eu vou começar aqui, tu repete comigo. Vai dizendo, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, que uma hora tu vai orar em línguas. Irmãos, a Bíblia me ensina um pouco diferente. E aí eu vendo isso, fui ficando com dúvidas do dom e fui pensando, será que orar em línguas é de Deus? Será que esse negócio é para todo crente? Ah, então deve ser para alguns. Para mim, não. Depois, irmãos, me arrependi, pedi perdão para o Senhor. E aí orei muito, irmãos. Deus, eu quero o dom, eu quero algo genuíno do Senhor. Eu quero, a Bíblia fala que quem ora em línguas, ora direto a Deus. O seu espírito ora. Eu quero. Irmãos, o dom de línguas é uma bênção. Eu passei dias de tribulação. Sabe o que eu fazia? Acho que minha esposa nem sabe disso. Eu me trancava no quarto, irmãos. E eu queria começar a orar, mas eu estava com meu coração tão doído, tão machucado, por um momento. Eu orava em línguas, irmãos. Trancado no meu quarto, sozinho. Dizia, Deus, eu não sei o que orar. Eu não tenho palavras, eu não consigo orar. Mas o meu espírito ora ao Senhor. Irmãos, enquanto eu orava em línguas, eu sentia o Senhor me restaurando. O Senhor me curando, o Senhor me transformando. E eu fui descobrindo que o dom de línguas, ele é uma arma de oração. Ele é extremamente necessário para a vida cristã. Eu queria te motivar a buscar esse dom. Todos os dons são importantes. E o dom de línguas, talvez, se fosse classificar, não tem como fazer isso. Mas busque o dom de línguas também. Aí o Senhor Jesus, estou tentando voltar aqui, irmãos, censurou a incredulidade. Depois que o Senhor Jesus censurou a incredulidade deles, o que, que o Senhor Jesus fez? Disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que, que o Senhor Jesus disse, irmãos? Ide por toda a igreja e façam grandes cultos de celebração. Ide em todas as igrejas. Ide em todas as famílias que me conhecem e façam grandes reuniões. Ide em lugares onde o Evangelho foi derramado. Ide. Ide de encontro uns aos outros, que é bom crente estar junto. Eu tenho uma família aqui da igreja, irmãos, que mora lá em Sapucaia. E eu amo ir lá, rapaz. Eu gosto de ir lá. Outro dia, duas terças seguidas, terminei meus compromissos aqui, peguei o carro e fui lá para Sapucaia, porque eu gosto de estar com os irmãos. Eu tenho prazer em estar com eles. Mas esse ide aqui não é ide de encontro uns dos outros para terem momentos fantásticos. Não. Ide por todo mundo. Teólogos foram estudar esse ide e viram que a tradução dessa palavra ide, na verdade, o certo seria traduzir indo por todo mundo. Seria: aonde tu estiver indo, vá pregando o evangelho. Eu estou indo no mercado, eu vou pregar o evangelho lá no mercado. Eu estou indo na padaria, eu vou pregar o evangelho na padaria. Eu estou indo no sinal, eu vou pregar o evangelho. Outro dia eu estava com uma irmã, ela nem sabe o tanto que ela me abençoou. Nós estávamos vindo de uma visita e ela parou ali na BR e entregou folhetos para o pessoal que está fazendo aquele viaduto novo. Ela foi indo, e aonde ela estava indo, ela estava pregando. Irmãos, aquilo incendiou meu coração. Eu disse: aleluia, é isso que nós temos que fazer. Indo, e por onde eu estou indo, eu estou levando o Evangelho. Mas tem uma outra tradução, essa é uma tradução abrasileirada, de um irmão que eu conheci, um missionário do Rio de Janeiro. Ele traduz o id por todo mundo. O id, a palavra id, para ele quer dizer ir depressa evangelizar. Essa é a tradução dele, isso é uma coisa particular. Irmãos, a ordem de Jesus para a igreja é para nós irmos depressa evangelizarmos. Eu e você temos que falar de Jesus. Foi-se o tempo que a igreja pensava que os missionários falavam de Jesus. Os pastores falam de Jesus. Aí tu tem um vizinho com um problema, tu liga para um pastor e diz: pastor, vem aqui anunciar Jesus para o meu vizinho. Irmãos, liga no meu celular me pedindo isso. Pastor, vem aqui falar de Jesus para o meu vizinho. E eu vou te dizer: irmão, eu não vou, vai você. Você tem uma tarefa delegada por Deus. Deus espera que você anuncie o Evangelho. Claro, irmãos, que se o negócio complicar, pode chamar a gente vai lá ajudar. Mas primeiro, quem tem que anunciar o Evangelho somos todos nós. Pastor, eu sou tímido. Ah, então deixa eu ler o texto de novo. Ide por todo mundo, aqueles que não são tímidos. O texto bíblico, ele não seleciona crente que deve ir e crente que deve ficar. O texto bíblico, ele não diz: se você tem facilidade de falar, vai. Se você não tem, fica. Não. Irmãos, todos nós podemos anunciar o evangelho para alguém. Todos nós. Pastor, eu só sei que Jesus me ama. Irmãos, isso é lindo. Isso é tudo, o evangelho, eu resumo tudo no amor de Jesus. Diga isso para as pessoas então. Ah, mas não é muito simples. Eu achei que tinha que ter muito estudo. Irmãos, para salvar uma vida, eu só preciso de amor. Eu não preciso de outra coisa. Sabe por que que eu não vou? Sabe por que que eu não tenho ido? Porque às vezes eu não amo aquela pessoa que está sofrendo. Irmãos, junto com a dúvida, a gente tem um negócio chamado, como é que eu vou chamar isso, um nome bonito? Sei lá, irmãos, preguiça evangélica. A gente tem um conforto evangélico. A gente tem um negócio do meu bem-estar. O que, que é mais fácil, irmãos? Tu pegar teu carro, sair da tua casa e procurar alguém que está sofrendo e anunciar ali o amor de Jesus para ela? Ou ficar em casa? Aí o irmão compra aquelas TV a cabo, 182 canais. Irmão, avalie e vê se vale. Mas vê se isso é de Deus, irmão. Eu tenho uma TV, pastor, 120 polegadas, tela plana, Incredible Surround Sound, Power Round, nem sei os nomes. Pastor, a minha sala, quando tu senta, tu sente o som batendo na orelha, que a orelha véia treme. O sofá, pastor, comprei um sofá, mandei vir um engenheiro lá em casa, ele tirou a medida da minha coluna, e o meu lugar ele é ortopédico. Eu sento ali, eu encaixo. Que lindo, irmão, que lindo. E pastor, todo dia à noite eu não vejo a hora de chegar em casa para assistir a novela. Ai, Jesus, misericórdia. Irmãos, tem em nós, nós queremos o nosso conforto. Isso não está errado, igreja, não está errado. Eu estou construindo uma casinha, irmãos, que vai ficar linda. Eu quero dar conforto para minha esposa, estou trabalhando, olha, temos nos dedicado para isso. Agora, irmão, se o meu conforto me impede de falar de Jesus para alguém, eu estou em pecado. Se o meu sofá me atrapalha de anunciar o evangelho, irmão, joga o sofá pela janela, faz um ato profético. Mora no 8º andar do prédio, chega em casa, amor, vou fazer um ato profético, pega na ponta do sofá aí, amor, arremessa o sofá pela janela, irmão. Cuida para não matar ninguém lá embaixo, irmão, pelo amor de Deus. Irmãos, eu não posso buscar o meu próprio prazer a vida inteira, irmãos. Eu não posso me preocupar comigo mesmo a vida inteira. Não foi isso que Jesus ensinou. Eu gosto daquela pregação, pastor, aonde eu não preciso fazer nada, Deus faz tudo e no final eu saio feliz. É bom culto assim, irmãos? É bom. Eu gosto ali que eu só preciso ir ali na igreja, o louvor, a oração, e eu saio curado. E eu não preciso fazer nada. Eu posso sair dali e desfrutar do milagre de Deus na minha vida. Eu gosto quando Deus trabalha por... Eu gosto daqueles textos bíblicos que diz assim: desde a antiguidade, ainda não se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esses textos eu decorei, pastor. Eu gosto de texto que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque eu digo que eu amo, claro que eu amo. O que, que eu vou ganhar? Muito? Ah, então eu amo. Irmãos, isso Deus faz muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos por nós? Claro que faz. Por graça, por misericórdia, Deus tem nos dado, igreja, muito mais do que nós precisamos. Mas, irmãos, essa é uma parte do evangelho. Essa é só uma parte. Isso é um evangelho pela metade. A outra parte do evangelho é: eu tenho que fazer algo por Deus, em nome de Deus, para Deus, em favor daqueles que sofrem. Eu tenho algo que pode mudar a tua história. Então me escuta, Jesus te ama. Nós estávamos hoje no parque, irmãos, lá no Capão do Corvo. Eu tinha outra mensagem, irmãos. Eu ia pregar sobre outro texto. Eu estou cuidando da casa do pastor Paulo. Então sentei na escrivaninha do pastor Paulo, sentei na cadeira dele, na escrivaninha dele, irmãos. Peguei os comentários bíblicos dele, botei na mesa, orei e preparei uma mensagem, irmãos. Linda, linda. E aí hoje de tarde no parque o Espírito Santo começou a falar comigo: "Cê, Vinícius, tu é um menino ainda, não vai pregar nada da tua mensagem linda, não é assim que funciona, tu tinha que ter orado antes de fazer do teu jeito." Eu estava lá no parque, irmãos, tivemos vários casos de evangelismo, tivemos teatro, tivemos dança, tivemos a ministração da palavra através do teatro, tivemos pregação depois. E um caso de um menino me chamou a atenção, um jovem de 17 anos. Eu botei a mão na nuca dele assim, olhei no olho dele e disse para ele: cara, Jesus te ama muito. E os olhinhos dele se encheram de lágrimas. Irmãos, o que que custou para mim ir ali olhar para aquele menino e dizer: cara, Jesus te ama muito. Irmãos, não me custou absolutamente nada. Ah, eu perdi o jogo da seleção. Grande coisa. Ah, eu perdi o Faustão, pior ainda. Perdi o Gugu, irmãos, o Gugu, irmãos. Irmãos, os nossos valores, eles precisam serem moldados pela palavra de Deus. Eu não perdi coisa nenhuma, eu tive o privilégio de ir lá, de forma simples, dizer para um menino que Jesus amava ele e ver Deus tocando na vida dele. Irmãos, essa parte Deus espera de nós. Os anjos queriam poder pregar o evangelho. Os anjos estão com inveja da gente, irmãos. Brincadeirinha. Não creio assim. Mas faz sentido. Por que, Deus, que o homem pode pregar? Nós queríamos ir lá e anunciar. Imagina culto com anjo pregando, irmão. Era mais fácil do povo se converter ou não era? Botar uma faixa na frente da igreja do Mover. Quinta-feira, culto com o anjo Gabriel. Oh, glória! Irmãos, isso ia ser conversão em massa. Chega aqui, está um anjo com zazão aqui na frente. Entrega a tua vida para Jesus. Eu entrego. É na hora. Isso é conversão na certa. Mas não, irmãos. Deus deu para mim e para você o privilégio de anunciarmos o evangelho. Isso é privilégio, irmãos. Isso nós temos que ter prazer em fazer isso. Prazer, nós temos que acordar de manhã e pensar: Jesus, quem que o Senhor vai me dar para evangelizar hoje? Evangelismo sempre dá certo? Não. Tive um senhor lá no parque que estava vindo, e eu na hora olhei ele e pensei: é esse Jesus, é esse. Esse homem vai ser salvo agora, aleluia, lá vou eu. Estava eu e o Augusto. E me fui de encontro do homem e disse: o senhor gostaria de ganhar um folhetinho? Não. Irmãos, o homem nem parou para me olhar, irmãos. E se foi? Deu errado esse? Deu. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes tu vai falar para o teu vizinho: Jesus te ama. Que Jesus, que nada, sai daqui. Tem um testemunho numa cidade vizinha. O pessoal de Santa Rita foi lá com ônibus. E fizeram um grande evangelismo na cidade. E visitaram muitas casas. E uma das casas, o Anderson, que é o ministro de louvor de lá, bateu palma, e no que ele bateu palma, já veio uma mulher numa fúria, xingou ele, falou tudo que era palavrão, correu ele e mandou ele embora. E ele saiu, apavorado: Jesus, que loucura. E foi para a casa do vizinho. Acho que um ano depois ele voltou a Sertão Santana num outro evangelismo, irmãos. Sabe quem ele encontrou na igreja congregando conosco? A mulher, louca de vergonha. Ai meu Deus, eu corri aquele menino. Ai meu Deus, que vergonha, o que é que eu fiz? Irmã, não importa o que tu fez. Importa que depois daquilo, tu foi meditar e tu aceitou a Jesus. E hoje tu está aqui. Essa mulher foi curada da coluna, foi curada da cabeça. Deus fez milagres na vida dela. Mas o primeiro contato foi terrível. O Anderson, quando esteve conosco lá, eu fiz questão de pegar ele pela mão e apresentar. Anderson, está aqui a irmã que tu visitou. Ele olhou, riu. Acho que ele se sentiu meio como os discípulos, o apóstolo Paulo chegando no meio do povo. Eu vim aqui pregar o evangelho. Não, tu nos perseguia. Acho que ele sentiu a mulher: não, tu me perseguiu. Não. Agora sou crente em Jesus, porque pessoas pregaram o evangelho para mim. Pessoas vieram ao meu encontro e me anunciaram. Irmãos, tem caso de gente que se converte sozinho? Tem. Deus é bom demais. Eu estava na Jocum, no Rio de Janeiro, e aí veio a notícia de que na Arábia Saudita tinha muçulmanos se convertendo sozinho. sozinho, eles caíam, choravam e levantavam dizendo, eu preciso do Messias, eu quero o Messias, cadê o Messias, eu preciso de Jesus, e se convertiam. Claro que se Deus quisesse, Deus poderia fazer diferente, mas o fato, irmão, é que Deus conta comigo e conta contigo, para que o Evangelho vá adiante, para que a mensagem de salvação vá adiante, para que o teu vizinho pare de chorar e de sofrer, Deus conta contigo, para que o coração que está vazio seja preenchido, Deus conta contigo, Deus conta comigo. Em Romanos capítulo 10 fala, como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, a bola da vez é com nós, nós temos a mensagem. Apocalipse 21 fala, novos céus e uma nova terra, um lugar onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, tristeza. Cara, o céu deve ser um negócio fantástico. Eu durante a semana tenho me ocupado em meditar no céu, tenho pensado. Imagina, irmãos, a igreja brasileira entrando no céu, aleluia, glória a Deus, e lá vai nós, subindo, aleluia, entramos, ruas de ouro, tudo lindo. E aí eu olho para o lado, ih, rapaz, fulano não veio, ih, ali, ó, meus tios não vieram, ih, está faltando aqui, meus pais não vieram. Irmãos, no céu não, tu não vai ter esse sentimento. Mas eu queria te trazer ele agora, para que tu possa no céu olhar e ver toda a tua família ali, e dizer glória a Deus, alcançamos vida eterna, alcançamos salvação. Que tu possa ir lá e abraçar a pessoa que te falou de Jesus pela primeira vez. Eu tenho uma dívida de gratidão com alguns homens dessa terra, que investiram tempo em mim para me ensinar a Bíblia, irmãos. Agora eu tenho investido tempo para ensinar também. Lembra da pessoa que te falou de Jesus pela primeira vez? Tu tem que todo dia de manhã orar por ele, agradecer e dizer, Deus, abençoa, abençoa. Glória a Deus, porque aquele irmão não foi tímido, aquele irmão abriu seus lábios e me apresentou a Jesus. Agora, será que alguém vai lembrar de mim e de ti? Se eu pedir para que você lembre da pessoa que te falou de Jesus pela primeira vez, alguém vai lembrar de você? Alguém vai lembrar de mim? Irmãos, a tarefa da igreja sempre foi e sempre vai ser pregar o Evangelho. Atos 1:8, irmãos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E até essa parte nós já estamos tudo orando em línguas e dando rajada de mistério. Tinha um irmão, amigo meu, de uma outra igreja, ele dizia, quando era culto do Espírito Santo, ele dizia, aleluia, a tampa da chaleira vai voar, irmãos, o negócio vai ferver. Glória a Deus, irmão. Eu amo o culto do Espírito Santo, irmãos, culto onde nós somos ministrados. Mas a segunda parte do versículo diz, para que serve tudo isso? Aquela loucura de cair, de chorar, de gritar, de levantar, de orar em língua, de visão, de revelação. Isso serve, irmãos, para que nós sejamos testemunhas na Judéia, Samaria, confins da terra por tudo. Tudo que Deus tem te dado serve para que você testemunhe para aqueles que não conhecem o Senhor. Para que você testemunhe. Existe um Jesus que te ama. Irmãos, não prega o terrorismo evangélico, vamos combinar. Aí tu vai e encontra a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e aí tu diz para ela, a paz do Senhor, irmão. Ele fica te olhando. Que loucura é essa? Ah, tu não és crente em Jesus. Então deixa eu te contar que tu vai queimar no fogo eterno. Existe um lago de fogo e de enxofre. Lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Onde todo aquele que não confessa Jesus queimará eternamente. Tu é daqueles que vai abraçar o capeta. Ah, eu sou tão ruim assim, eu sou essa desgraceira toda. Então sai de perto de mim que eu nem quero te ouvir. Irmãos, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de amor. O que nós anunciamos é uma mensagem de amor, uma mensagem de graça, uma mensagem de salvação. Uma mensagem que mudou a nossa realidade. Uma mensagem que me trouxe paz. Uma mensagem que não me trouxe medo. Não me trouxe loucura. Não. Uma mensagem que me preencheu, me deu paz, me deu certezas. E hoje eu vivo aqui, esperando o dia que eu vou viver lá. Esperando. Hoje eu vivo aqui imaginando o novo céu e a nova terra. Porque essa mensagem alcançou meu coração. Amém, irmãos? Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós oramos muito, irmãos, muitas vezes, por nós, oramos por nossas enfermidades, oramos por situações, oramos por emprego, oramos por saúde. Isso tudo está certo. Mas hoje, irmão, eu queria te convidar a orar por alguém. Uma das coisas que é importante no evangelismo é a oração, irmãos. Antes de eu falar de Jesus para alguém, eu vou falar desse alguém para Jesus. Senhor Jesus, eu quero te apresentar o meu vizinho, os meus familiares. Senhor Jesus, eu quero te pedir a salvação deles. E depois eu vou ir lá anunciar Jesus. Eu queria que agora a gente tivesse um tempo, irmãos, de orar por pessoas que estão sofrendo na mão do diabo. Quase todos nós conhecemos alguém que está com a família destruída, alguém que está pensando em se separar, alguém que está pensando em mudar de estado, em fugir, alguém que está pensando em fazer algo ruim. Quase todos nós conhecemos alguém que está chorando toda noite quando dorme, chora de tristeza. Quase todos nós conhecemos pessoas que, se morrerem agora, infelizmente, vão para o inferno. E não é esse o nosso desejo. Não é esse o teu desejo. Salmos capítulo 2, versículo 8, irmãos, fala: pede-me e eu te darei as nações. Irmãos, vamos com calma. Vamos começar pedindo pelas nossas famílias. Vamos começar pedindo pelo nosso bairro. Vamos começar pedindo pela nossa cidade. Canoas comemora 70 anos, uau! Vamos pedir pelas autoridades. Vamos pedir para que Canoas seja tocada pelo poder do Evangelho. Para que a violência dessa cidade acabe. Vamos pedir em favor de pessoas que nós conhecemos. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça, aí no teu lugar, ore, ore, lembre dos teus familiares, lembre dos teus amigos, lembre de pessoas que têm andado longe do Senhor. Irmãos, eu não aceito perder por diabo, irmãos. Ore, irmãos, ore por eles. Ore, ore, ore para que o Senhor alcance eles. Ore para que o Senhor convença o coração deles. E depois de orar, nós vamos sair daqui e nós vamos lá pregar para eles. Depois de orar, nós vamos pedir a Deus oportunidades de testemunhar. Irmãos, eu creio que nós, como igreja, tocaremos a nossa cidade com uma mensagem de amor. Eu creio que nós temos poder e autoridade dados por Deus, para que o Senhor sare a nossa terra, para que a nossa sorte seja mudada. Canoas, a cidade evangélica, aleluia. Canoas para Jesus, aleluia. O meu bairro para o Senhor, aleluia. Mas eu preciso orar e depois eu preciso pregar para que isso aconteça. Quanta gente sofre, e esse sofrimento acaba na hora que Jesus entrar. Quanta gente, irmãos, quanta gente espera, espera por nós. Quanta gente espera o dia que um evangélico, que um cristão vai anunciar a salvação. Quanta gente espera o dia que nós vamos dar um abraço, que nós vamos dar um simples abraço e vamos ministrar o amor de Jesus. Feche os teus olhos, nós vamos cantar uma canção.